andrecidismoral.com.br. Da barqueira, uma massa no meu Brasil. Aqui é Ivaldo do Vieira, da cara de patas, varejada em todo o nosso Brasil. Paulo El Moraes, a marca do sucesso. Da MN Music, Marco Nunes, o estouro. Aquele abraço, meu irmão. Mandando um abraço também para meu amigo Marcos Freire. Aquele abraço, meu amigo. É nóis. Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail, e as lembranças eram o retrato da parede e a água de cacimba que matava a sede. Eu sou do tempo em que palavra valia mais do que qualquer contrato. Não precisava de cartório pra homem do mato. Um aperto de mão selava o nosso acordo. E hoje o mundo mudou, ficou diferente. Ninguém quer mais viver a vida da gente. Ai, que saudade de antigamente. Eu sinto falta de amar a minha rede numa casa de alpendre, sem se preocupar que alguém roube a gente. O mundo era saudável e hoje está doente. Eu sinto falta de amar a minha rede, ter minha paz. O mundo bebe guerra, amor não existe mais. Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais. Eita, saudade do meu Ceará. Simbora, Manuel Moraes, a marca do sucesso. Simbora, vaqueirão do meu Brasil. Um abraço pra seu Geraldo do grupo Bandeirantes. Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail, e as lembranças eram um retrato na parede e a água de cacimba que matava a sede. Eu sou do tempo em que palavras valia mais do que qualquer contrato. Não precisava de cartório pra homem do mato. Um aperto de mão selava o nosso acordo. E hoje o mundo mudou, ficou diferente. Ninguém quer mais viver a vida da gente. Ai, que saudade de antigamente. Eu sinto falta de amar a minha rede, de alpendre, sem se preocupar que alguém roube a gente. O mundo era saudável e hoje está doente. Eu sinto falta de amar a minha rede, ter minha paz. O mundo bebe guerra, amor não existe mais. Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais. É isso aí, Júnior Mix. A saudade do meu Nordeste é demais, Júnior. Porta de amontada, show! E a Mix de Morada Nova, aquele abraço, meu amigo, é nóis! Eita, galera massa, manda um abraço aqui especial pra meu amigo da MN Music, Marco Nunes, o estouro! Aquele abraço, meu irmão! De Ibicoara.